do impossível Deus entende. Ele sabe fazer o improvável, inesperável. Ele faz acontecer. Do impossível Deus entende. Ele sabe fazer o improvável, inesperável. Ele faz acontecer. Basta você crer, basta você crer. Deus tem uma palavra liberada pra você. Basta você crer, basta você crer. Deus tem uma palavra liberada. Do impossível Deus entende, Ele sabe fazer o improvável, inesperável. Ele faz acontecer. Do impossível Deus entende, Ele sabe fazer o improvável. Basta você crer. Deus tem uma palavra liberada pra você. Basta você crer. Basta você crer. Deus tem uma palavra liberada pra você. Por uma palavra Ele fez um morto há quatro dias levantar. Por uma palavra Ele fez o mar se abrir e o povo passar. Por uma palavra Ele fez um exército de ossos levantar. Por uma palavra Ele diz que a tua história vai mudar. Basta você. Fazer mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Continue crendo.